que só eu que podia, dentro da coelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o mundo, amor. Prendia o choro e aguava o mundo, amor. Nova Paranaíba e a hora certa. 12:31. Atenção, um direito seu. Te impediram de visitar um parente internado? Isso só pode acontecer com justificativa técnica ou recomendação médica clara. Negar o direito de visitar sem explicação pode ser considerado abuso. Esse tipo de violação é mais comum do que parece, mas a justiça pode agir para garantir o vínculo familiar e o cuidado. Em muitos casos, a decisão pode ser revertida e a instituição responsabilizada. É seu direito. Contrate um advogado ou uma advogada. OAB Goiás. Uma só ordem, uma só advocacia em defesa. São 12:34. Você está na sintonia da Paranaíba, 94.7, o programa O Itumbiara ao meio-dia. Programa especial hoje, né? Muito musical, com muita música aí no horário do seu almoço. Vamos seguindo em frente com o nosso programa, trazendo agora a Verônica Sabino, né? E a música Demais. Em seguida, a Gangue 90 e as Absurdetes, Nosso Louco Amor. Chuva que se vê tudo. seu olhar, quando a Deus vem nos acompanhar. Sem perdão não há como aprender. Nova Paranaíba e a hora certa. 12:40. Quem tá ligado aqui? Paranaíba, sintonize 94,7. O sucesso não para. É a Paranaíba de Itumbiara, o programa Itumbiara ao meio-dia. São 12:41, 12:42 agora, né? Vamos seguir em frente para o nosso programa, abraçando aí meu amigo José Carlos de Lima, né, que está lá curtindo nosso programa. Um grande abraço. Vamos agora com mais música do nosso programa, chegando agora o Djavan, Si. Em seguida, o Fábio Júnior, 20 e poucos anos, e fechando o nosso bloco com o Kid de Abelha, Como Eu Quero. Quer saber quando é assim?

te impediram de visitar um parente internado. Isso só pode acontecer com justificativa técnica ou recomendação médica clara. Negar o direito de visitar sem explicação pode ser considerado abuso. Esse tipo de violação é mais comum do que parece, mas a justiça pode agir para garantir o vínculo familiar e o cuidado. Em muitos casos, a decisão pode ser revertida e a instituição responsabilizada. É seu direito. Contrate um advogado ou uma advogada. OAB Goiás. Uma só ordem, uma só advocacia em defesa da cidadania. Rádio do Agito. Nova Paranaíba. 94 FM. Bem, gente, assim chegamos ao final de mais um programa. O Itumbiara ao meio-dia, né? Que estará de volta amanhã. É, novamente, e eu fico por aqui, né? Estou de volta domingo no programa Paranaíba no Sertão. Vamos agora com as últimas músicas de hoje, né? Daqui a pouquinho tem o Toniel Rodrigues e o Super Tarde Paranaíba, né? Um grande abraço aí para você, meu ouvinte do Itumbiara. Chegando agora o Paulo Ricardo com a música Tudo por Nada. Em seguida, o 14 Bis, Todo Azul do Mar. E fechando o nosso bloco, nosso programa, tem a Jane do Boc, Chama da Paixão. Boa tarde, gente! Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Confesso que eu acredito em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas não. Você nunca vai saber. Nunca vai saber. Fazia. você nunca vai saber. Acontecer você, foi lindo. jamais vou esquecer o que eu senti e nem sei dizer. Quando olhei no teu olhar e vi brilhar o amor, a chama da paixão, magia do desejo bater no coração. Só você me fez sentir e descobrir o amor, a chama da paixão, magia do desejo, bater no coração. O amor é uma luz que acende, faz vibrar. Eu te quero sem tudo. Você está ouvindo Nova Paranaíba, a rádio que você gosta. Canal 234, 94.7 MHz. Nova Paranaíba, a rádio de Itumbiara. Emissora do Grupo Rádio Vaí Miranda Machado. Nova Paranaíba. FM. 13 horas e 7 minutos. Patrícia Machado, médica ginecologista e obstetra, CRMGO 24.943. Atendimento na Clínica Ultramed Center, na Rua Flauzino Domingos da Costa, número 20, no centro de Itumbiara. Agendamento de consulta pelo 64992782002. Próxima atração. A tarde é sua. Na Nova Paranaíba. No ar. No ar. Super Tarde. Alô, alô você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, minha Itumbiara. Boa tarde, meu povo. Está começando o show de notícias, sucesso e muita informação através da Nova Paranaíba 94.7 do FM e através do nosso aplicativo que tem alcance mundial. Estamos nesta sexta-feira, véspera de carnaval, pré-carnaval, e venha participar da nossa programação hoje, nesta sexta, porque hoje nós estamos com um bloquinho do Toniel Rodrigues. Vamos até às 16 horas, porque depois tem o Lindomar Alves da Silva, o popular Lindomar Pedrada, para dar sequência à nossa tarde campeã de audiência, que nesse ano a emissora do povo completa 60 anos, 6 décadas, levando notícia, informação e muito entretenimento. Eu você sabe, o amigão do coração, Toniel Rodrigues, aqui no Super Tarde, em nome de Mercadão dos Óculos. O Mercadão dos Óculos está em promoção, com esse ritmo de carnaval. Estamos começando em 94.7 no FM, o nosso Super Tarde especial desta sexta-feira, com muita música, muita música. Vamos começar o nosso show? Logo, logo, Henrique Juliano. Depois tem Deus é Caipira e Eduardo Costa. Quero que você se vá, Zenete Cristiano e Simone Mendes. E Surto de Amor, música romântica, sexta-feira, pede Bruno e Marrone, Jorge e Matheus. Boa tarde, meu povo! O gosto do beijo já me arrepia, por isso que eu sinto tanto medo. Já envolvi meu coração demais em problema, não sei sair de problema, eu me conheço. Se for verdade eu acertei bonito, se for mentira eu tô errando feio. Porque eu já tô acelerando na sua vida, tá faltando quase nada, eu perdi de vez meu jeito. Se eu fugir agora, eu não vou saber o final dessa história, e conviver com a dúvida é foda. Então se arruma pra me iludir ou não, se for além desse tesão vou descobrir na hora. Se amanhã vou chorar, aposto, mas que hoje eu vou suar certeza. Se descer, eu vou pra aliança, se derrar, compro os remédios pra dor de cabeça. Se for pregar, então que eu ergue logo, logo, logo outra pessoa chega. Se descer, eu vou pra aliança, se derrar, compro os remédios pra dor de cabeça. Se descer, eu vou pra aliança, se derrar, compro os remédios pra dor de cabeça. Hoje eu vou curtir, vou viver. Fazer o que, né? Eu vejo. Se eu fugir agora, eu não vou saber o final dessa história, e conviver com a dúvida é fora. Então se arruma pra me iludir ou não, se for além desse tesão vou descobrir na hora. Se for pregar, então que eu ergue logo, que logo, logo outra pessoa chega. Se descer, eu vou pra aliança e se derrar, compro os remédios pra dor de cabeça. Se descer, eu vou pra aliança, se derrar, compro os remédios pra dor de cabeça. Fazenda, mulher, Deus é caipira e mora aqui, ó. Vamos! Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no fogão, umas vaquinhas e um café.